Sony Moon. Edu tem as chaves, certo? Largado no mundo, não sei o que eu faço. Mano, é um passo por passo, pique Guardiola no Barça. Se não fosse, você se arregaça. Eles é brega até de versátil. De camisa lisa, nós é versátil. Veste os que estima por dentro é vago. Na cara desses locos eu jogo os fatos. Fato consumado, peito blindado pra banca. Não existe o certo ou errado. Se você soubesse o que é certo pra mim, com certeza eu tava crucificado. Dessas ideias eu tô farto. Só sabe falar o quanto tá alto. Diferença do tralha para o trapo. Na cara desses locos eu treino tato. Tanto que fala meu vulgo SP, me chama pro surto. Kanye West me chama pro culto. Acordo com sonho de colher os frutos. Pois da onde eu venho, os que nunca é muito. Se muito se acaba, sede de viver que nunca acaba. O que puro é a nossa água. A faca nessa sua ideia falsa. Só original sem farsa, parça. Faça você mesmo se eleve. Tem pra nós é pouco nessa tropa como ela é. Vem, ela vem chamando pra dança. Bandido só balança. Explana tua real vida que acaba tua forma de amor. Eu não morro por Deus. De quebrada não morro com os meus. Você não morreria pelos seus. Então pare de tentar ser Deus. Largado no mundo eu não sei o que eu faço. Mano é um passo por passo. Pique Guardiola no passa. Se não fosse você se arregaça. Eles é brega até de versátil. De camisa lisa, nós é versátil. Veste os que gima por dentro é vago. Na cara desses locos eu jogo os fatos. Luzes nem eu refleti meu estado. Com o bolso zerado, ninguém do meu lado. Com as notas de 100, hoje chave aliado. Alienado por conta desses placos. E eu só querendo comida no meu prato. Alienado pra ser logo marco. Sem questionar o fracasso. Sem ter minha porra do fado. Não passo caso, agora quer ser fraco. Do lado leste do mapa, só tatuagem de capa. Só os vilão tomba barca. Aqui ninguém usa capa. Aqui não existe seus contos de fada. Ou você toma ou acata. Que fumaça e bala, a solução tá no paca. Nós se lambuza e se acaba. Nós despreza sua farda. Largado no mundo, eu não sei o que eu faço. Mano, é um passo por passo. Pique Guardiola no basta. Se não faço, você se arregaça. Eles é brega até de versátil. De camisa lisa, nós é versátil. Veste os que estima por dentro é vago. Na cara desses locos eu jogo os fatos. Na cara desses locos eu jogo os fatos. Yeah, ei, ei, ei. Tônimo, mano, é a arte.